É o sorriso Ronaldo que chegou. Destruindo a concorrência. Puta que pariu, caralho. Sorriso Ronaldo, é o saco do Tia Novinha. Vai! Sorriso Ronaldo.